O alvo pra alcançar o que queremos. Vencer as batalhas pra descansar na hora certa. O nome é certa, não sigo a seta. Sobrevivência, mais inteligência, mais obediência traz a recompensa. Vou caminhar, se você puder me ajudar, pode ajudar. Porque se precisar também vou te ajudar. Vou viver pro meu Deus, pra você, mesmo sem entender. Porque certas coisas têm que acontecer. Ainda bem que a balança da justiça funciona. Não há daqui, há de lá, na lei do céu, fecho meu olho pra confiar. Se tá difícil, eu vou caminhar. Em minha vida sempre vou confiar. Nenhum desânimo vai me atrapalhar. É só por Deus, irmão, se eu sou agressivo. É só em Deus, irmão, que eu acredito. É só por Deus, irmão, que eu vou vencer. Que eu vou vencer. Nada vai me atrapalhar. Seu amor é o que me faz. Sobrevivi, Deus me fez guerreira. Não tô de brincadeira, ressuscitei. Agora eis-me aqui para fazer a vontade de Deus. A cada dia procuro aprender com minhas falhas. Não sou perfeita, ergo a cabeça. Viva, viva intensamente, batalhando. Se cair, Jesus te levantará. Acerte em vez de errar. Sobreviver hoje em dia exige discernimento para chegar onde quer. Não sabe, aprende, com certeza Deus te capacitará. Basta somente crer, basta apenas confiar. É o melhor que Ele tem pras nossas vidas. Sobrevive, diga viva. A cada vitória conquistada, sobreviver hoje em dia é entender o seu próximo. É dizer eu posso, eu vou conseguir, eu já consegui. Pois aquele que morreu na cruz há muito tempo já fez por mim. Seu amor é o que me faz. Sobreviver é o que queremos, com Deus ao nosso lado, sem chance de algo dar errado. Por mais que seja difícil, fique em paz, não desfaleça, erga a cabeça, te digo mais. Sobreviva, apenas sobreviva, saiba que em Cristo pra tudo existe uma saída. Mesmo que ainda a batalha aos seus olhos esteja perdida, pra Ele não, pois está com suas mãos estendidas sobre a minha e sua vida. Vencedor, eu sou filho do rei, já falhei, já acertei, mas tá limpo de uma coisa eu sei. Tô vivo, sobrevivo, o que parecia ser impossível, tá aqui pra confundir, sem iludir. Quero prosseguir, louvando a Ti, pois só assim eu vou conseguir chegar até o fim. Deus por mim, Deus por nós, quem será contra, quer atrasar? Não adianta, a morte aqui já foi vencida, entre lágrimas, dor e a própria vida. Então sobreviva, sobrevive. Seu amor é o que me suporta, tudo crê. O amor é o que há. O amor não arde em ciúmes. O amor de Deus tá por cima de todas as coisas. É pra você que tá ouvindo este recado. Não é recado de homens, é o recado do Senhor.